Obrigado, né? Você presente bom, obrigado. Abraço. by a voice of the 100 meters measure. decimal 1, 6, 5, alterna 2, 5, decimal 1. Radio Estrela da Bom Médio 1, com o número de voo 052. 2, eu tenho identificação dessas vias, chegada do Bombete 1 para o nível 060. 009, aguarde autorização para o sinal ILS. Thank you. Station 2, 118, this morning. sistema central 509. Atenção, vou virar turbina, deixa para 3.000 pés, ajuste a 009. pelo Rio 2,3, se encontrando no 2,5,90. A gente permanece no 009.